61, está pronto para o táxi. Estamos com 177 a bordo, 3 horas e 51, alternando o Galeão. Copiado, Gol 1, número 1, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, Gol 1, número 1. Pátio principal, Índia, no ponto de espera, 118.95, Gol 1-1, na ponta na semana. Torre Salvador, Gol 1161, pronto, no plano de espera da 1-0. Torre Salvador, bom dia, Gol 1161. Bom dia, Gol 1161, confirme, senhor, pronto para decolagem? Afirmo. Gol 1161, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 180 graus. 04 nosso. Autorizado a linha e decolar da 1-0, 1-1-61. Aos 3-2, chame agora o controle Salvador em 120.8. Check, bom dia, senhor. Bom dia. obrigado, deu um bom dia. Alex, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, voo 1161, passo solo 2400 pés subindo. Voo 1161, contato Fernanda, colagem, se mantém em nível de voo 3060, utilizado zona 3 de líder. Muito obrigado, senhorita, voo no líder. Até a autorização, confirmo posição 9. Juno 01, bom dia, informação em curso é ECO. Para confins, eu tenho 360 já aprovado, pronto, cópia? Pronto, cópia. Juno 01, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via para Zulu 21, nível de voo 360. Pista em 100, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120 decimal 8, transponder 5547, chegou 9101. Entra da 360, confundo nota com fim, Zebra Zulu 21, decola down 0, curva direita, Arbor, transfer Elefa, controle 208 e transponder 5547. Com 9101, posição 9. Correto cotejamento com 9101, meu chame pronto para puxo, sendo mais rápido. Samara, obrigado. 1961, chame Recife, em 125, décima 1. 1261? 125, décima 1, caso negativo, 1933, décima 95. Bom dia, senhor. Gol 910, posição 9. Fusão 9 aprovado, chame táxi, gol 9101. Câmara. Tactical 9101, PLB 161, 3 horas, Campinas. Horas, Campinas, copiado. O voo 9101 tem táxi aprovado. Voo 61, 3 horas, Campinas. Táxi aprovado via pátio principal Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8 decimal 95. Voo 9101, bom voo. Centro da pátio Índia, ponto de espera, está o centro, bom dia, 9101. O 9101 autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 290 graus, 029, ajuste 1017. Alinha e decola no 0, gol 9101. 3 no voo. Obrigado. Controle, voo 9101, bom dia, saída. Voo 9101, contato radar na decolagem, submantém em nível de voo 3, via saída Arbo. Após passar 2 mil pés, autorizado voar direto Elefa. Letras a 360, posso passar 2 mil direto a Lembro, com 9101. Azul, Alpha Fox. E Alpha Echo Fox, prossiga. Alpha Echo Fox, parte 3, posição 3 Lima. Solicitou autorização para a partida dos motores em marcha lenta, máximo 10 minutos. A entrada já está ciente. Atenda, Alpha Echo Fox. Obrigado, reportaria para aqui. Por 9101 no semicentro Recife, na frequência 128, décima 8. Recife 228, por 9101, bom dia. Finalizou a partida do motor, muito obrigado, bom dia. Jocione, chame apoio para o táxi, 1895, ajuste no 017. Salvador, bom dia. O Ocean é 6251. Deixa eu ver se encontra para chegar. Já está um pouquinho cedo, mas só uma gentileza. Se você teria saída prevista para a gente, vamos lá para Guarulhos, 3360. Já tem o seu plano, estiver pronto para a cópia? Afirmo. Aqui é o 360 para Guarulhos. Decola a pista na zero, primeira curva direita, saída da El, Lida, transição Mótiva. Intercepta a Uniforme Azul 1-0, sai conforme a nota. Controle Salvador 120.8, transponda 5556. Não, 360, Guarulhos, decola da 10, primeira curva à direita, precisa da ESA, da Elleta Mônica. Para a Pergulo 10, 208, será o controle alocado 5556. E o restante, de acordo com o nosso plano, é o Ocean. Bom dia, Gol 9111. Que chegada é bom, se desça para 4.000 pés com 617. 4.000 pés com 617. Autorizado táxi e ingresso quando pronto. Reporte alinhado na cabeceira do 7. Fecha a ponte nela, pronto, capsula no 7, Oscar Gustilo. Gustilo, Salvador, bom dia. Alfa Yankee Fox. Alfa Yankee Fox, prossiga. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 3. Autorizado, pushback reboque até a saída do pátio 3, fechando para ingresso no principal. Positivo, projeto decolar. Vento calma. Obrigado, amigo. Tenha um bom dia. Controle, bom dia. Eu acho que o Golfo Kilo decolou, sair da árvore, ah, nossa escuta. Bom dia, Oscar Golfo Kilo. Suba aí, mantenha uma centena sem restrições, sair da árvore. Positivo, sem restrição, sair da árvore, um Golfo Kilo. Salvador, azul Yankee Fox, solicito autorização para ingressar no pátio principal. Autorizado, Alfa Yankee Fox, ingresso, passo na terra, no portão 3. Ciente, Alfa Yankee Fox. 91, desça para 2017, livre LS X-Ray. 2017, autorizado LS X-Ray. Paulo Salvador, bom dia, Chanel 6251, no gate 5, solicita feedback e estudamento. 251, autorizado, feedback, acionamento, chama atrás. Autorizado, feedback, acionamento, chama atrás, Chanel 6251. Acabou o quilo, qual foi o ideal para o destino? 275. Pois é, direto de destino. Localizador, Gol 91, Gol 1. Corre 1, 1, 1, 8, 9, 5. 18, 9, 5. Firmando 18, 9, 5. 9, 5, afirma. 18, 9, 5. Corre, Salvador, Gol 91, 1, 1. 9, 1, 1, 1, 1. Avistado, vento calmo, pouso autorizado, pista na zero. Já pouso, 11, pista 10, voo 91, 11.